autorizado, o Chanel 6202. Salvador, boa noite, TAM 3858, informações 3, restrito nível 160. 3858 da TAM, identifique, desça 050, chegada MARI. Identificou 050, chegada MARI, TAM 3858. Qual é o nosso número, por favor? Número 3. Gente, mantém em saco. Possibilidade 723 voa à tona para evitar uma formação, senhor? 5723, qual a sua velocidade? Vou agora para 300 nós. Então ajusta para 250 e voa à tuna. 250 voa à tuna, obrigado. Só fazer um desvio à esquerda aqui, o 5723, senhor. Livre! Obrigado. Recetou o localizador, 6212. Salvador, boa noite, é o TAM 3603, ciente da informação X-Ray, posição 7. TAM 3603, boa noite, pronto, cópia. Afirma, não se escuta. Guarulhos 340, decola no zero, curva direita, subida da El, transição Cogina, da El até Lida. Após Lida, voa Eudes, ingresso é o IFC 50. Controle 199, decimal 35, transponder 5165. O 340, decola da 190, com curva direita da El Lida. Após Lida, voa Eudes. Apero IFC 50, 71955, 35, escudo controle, 5135, eu transpondo para 3603. 5165, transponder. 5165, confirma a subida da El até Lida, após Lida, Eudes. Chame pronto, portão 7, TAM 3603. 5165, da El Lida, após Eudes. Semana pronta, TAM 3603, obrigado. Pode trazer uma outra coisa de posto pra mim, M2 12, está 2 milhas de duna, complete aproximação, chame torre, 198, décima meia. 198, meia, boa noite. Boa. Adai, 185. 58. Praxe viu de formação, pode voar, ITAP. Prezado ITAP, 3858. Na Prox ITAP, 3858. Tráfico do estado, tem autorizado pouso, pista no zero, vento no 30 graus, 1-2 nós. Ajuste no 0 no 4. Gente, autorizado pouso, não no 0, 1-0 no 4, 6-2-1-2. Positivo. noite. Webjet 5827, está ciente do adiantado da hora. Poderia confirmar a saída aprovada? É, Dael, até Leda, após Leda, Bidev. Aguarde um minuto, Fabio, 5827. Dael, Leda, Leda, Bidev. Obrigado. 85, Fabio. Só mais 3 milhas. Já vou girar. Tem uma formaçãozinha aqui na direita. Decola no zero, curva direita, subida da El até Leda, após Leda voa Eudes, controle 119, decimal 35, aciona 5170. Boa noite, 85, autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Whisky 50, decolada 10, saída da El, Leda e Eudes, o controle 1935, código 5170, ou no 85. O TRIP 5216 solicita coordenar 170 para Aracaju. Tem 190 pré-aprovado, copia 19 ou aguarda 17? Chega ao 9. Gente, o número 2 para cópia, 1 minuto. 5827, cópia? Afirmo, 5827. 5827, Galeão 360 aprovado, decola no zero, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, voa Bidev e ingressando na Upper November 857. Controle 119.35, transponda 5173. Autorizado conforme 360, Galeão, decolando a 10, primeira direita, Dael Leda, Leda Bidev, Upper November 857, 1935 no controle, 5173 no transponder, 5827 na Webjet. Confirma o nível 360, chama para estacionamento, 5827. Confirma, 360, chama, puxa estacionamento nela. Felipe 52164. Foro 6113, da assistente da X-Ray para 3, para 400 Brasília, para autorização. E 360 para Brasília, já aprovado, aguarde um minuto, cópia número 2193, foi para igual e o Quito. Entra, aguarde no 6113. E 5216, cópia. Desce o 060, 1094 no CNH, 6315. Vai Jamo, direto para Aracaju. Controle 199.35, transponda 5405. E autorizado a 90, decolada 10, curva esquerda na Puca Jamo, após DCT, transponda 5405, controle 1935. Confirmo, transponda 5405, chamo pronto pra, na posição 13. Exato. Ou no 63, cópia? Outra cópia, no 63. Leno 3, Brasília 360, autorizado 17, decola 10, curva direita, subida gole, transição Ofito, controle 119.35, transponda 5166. Seja autorizado 360 para Brasília, saída gole, transição Ofito, é Ampers do Lu 17, aerovia, controle 3935 e transponda 5166, quando você jogou no 63. Correto, time pronto, portão 11. Chama lá no 63. Objeto 5723 estabilizado. Estabilizado, senhoria. 5723 está a 2 milhas de duna, complete aproximação, chame torre, 1 no 8.6. 18.6, obrigado, boa noite. São 3858, autorizado afinado o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Portal estabilizado no localizador, está 3858. 6310, vou direto Itape. Direto Itape, 6310. 6310, informe que está seguindo o tráfego 12 horas, 14 milhas, é o Airbus da TAM. Gente, desloca o tráfego 6310. 6310, desça até nível de voo 050, QNH 1094. 70, 6310. 050, confirma. 050, assinar 6310. Ok, obrigado, 050. Próxima Juliette, 6212. Passou externo, baixado, travado, 5723. 5723, livre pouso não no zero, vento no 30 graus, como 3 nós, altímetro no 0, no 4. Ok, livre pouso, objeto 5723. Então, 1 no 0. Para o portão 106212. Azul 4070, está seguindo o tráfego 12 horas e 12 milhas, desce até 2 mil pés, QNH 1014. Para 2010, azul 42, correção 4070. TAM 3662, desce até 3 mil pés, QNH 1014. 3000, TAM 3662. Estabilizando LS, campo à vista, está 3858. 3858, complete aproximação, chame torre 1 no noite, décima meia. Torre 186, boa noite. Azul 4070, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado o localizador. Autorizado a final do ILS X-Ray e reportará azul 4070. Salvador, gol no 885, pushback acionamento no 06. No 885, portão 612 é autorizado, pushback acionamento no táxi. Vai chamar táxi, gol no 885. Torre de Salvador. Boa noite, na 3858, passando em Jacerra, baixado travado. 3858, agora que está livre. Aguardando 3858. Livre pouso na 1 no 0, vento no 30 graus, com no 4 nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado pouso, pistão no 0, altímetro no 0 no 4, está 3858. 7 autorizado, pushback, sinalmente, um taco 3603. para táxi, 363. Salvador, boa noite, FJ 5723, desculpa. 5723, boa noite, táxi autorizado até o portão 5. Autorizado até o portão 5, FJ 723, obrigado. Oi, LS da 010-4070. 4070, complete aproximação, chame torre 1-8-6. Torre 1-8-6, azul 4070. Tan 3662, desça para 2000 pés, QNH-0-4, autorizada final do procedimento ILS X-Way, suporte estabilizado no localizador. 2000, a porta estabilizada, localizador X-Way, Tan 3662. Xané 6310, desça para 3000 pés, que negando 0-4. 3000 no 0-4, 6310. Zero, confirme a sua velocidade. 250 indicada. 6310, sente-se redução para 220 nós, está seguindo tráfego 12 horas 9 milhas com 220 indicada. Sente reduzindo 220 nós, o Xané 6310. Solo aos 4-5, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219, boa. Sou externo, baixa de travada, azul 4010. Correção 4070. Sente, aguarde pista livre. Gol no 885, BOB 78, 4 horas e 15 minutos de autonomia, alterno Galeão. Quem manda a aeronave que chamou para o táxi? Gol no 885. No 885, prossegue táxi via India e Alfa no ponto de espera, torre 18-6. India e Alfa, ponto de espera, torre 18-6. Obrigado, no 885. Fala, Salvador, tá 3858, livrou na sua escuta. 3858, chame antes da Juliette para ingresso Patiuno. Antes da Juliette para ingresso Patiuno. Para o táxi, o TAM 3603 com 139 a bordo, alternando o Galeão com 4 horas e 5 de autonomia, 4 horas e 10 de autonomia. 4 e 10, Galeão, confirme o PLB? 139, o PLB. Lá. 139, prossegue, pátio Índia e Alfa no ponto de espera, torre 18-6, número 2, ajuste 614, então 3603, bom voo. 614, pátio Índia Alfa, 118-62, ponto de espera, 3603, obrigado. Juliette, tá 3858. Aguardo o tráfego da companhia após ingresso, Juliette, portão 7, tá 358. Paz Tráfico da Companhia, portão 73858. Firmo portão 07. Firmo 07. 1885, pode estar pronto, pista no zero. 1885, ali mantenha no zero. Ali mantenha pista no zero, gol 1885. Azul 4070, solo aos 48, livre à direita, solo 121 decimal 9. Para a direita, 219, azul 4070. 310, desça para 2000 pés, quem negar no 014, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte habilitado no localizador. 102.000, autorizado ILS X-Ray, reportará na final estabilizado, 6310. 6310, reduz a velocidade para 1.70 nós, o tráfego P7 está com 1.30 de grau de speed. A gente está reduzindo aqui o Oceano 6310. Salvador, boa noite, azul 4070, Lisbona, fechou. 4070, chame antes da Juliette para ingresso para Tiona. Chame antes da Juliette, 4070. Salvador, boa noite, OTAN 3603, ponte espera pronto, para avisar o granada para aproximação. 23662, aguarde pista livre. Aguarde, OTAN 3603. Corrigindo 3603, mantenha o ponte espera. Está mantendo, obrigado. 23662, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus, com no 29, altímetro no 0 no 4. Precisando pouso no 0, tá 3662. Sono 885, decolado ao 50, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Sinal 35, controle, obrigado, boa noite. Manta, economia 1-3. Antes da Juliette, o 4070. Portão 3, táxi livre. Livre pro 3. Radar na decolagem, suba até nível de voo 360. Após 2000 pés, voo direto da EL, após da EL Leda, após da Eudes. Após 2000 pés, direita da EL Leda Eudes. Nível 360, gol 1885. Funcionamento, WebJet 5827. Portão 2, aguarda. Aguarda tráfego da Azul ingressar no portão 3, à sua esquerda, e após iniciar o Web 5827. Autorizada após o Azul, que vai chegar no 3, WebJet 5827. Falou, Salvador, boa noite. No 52, acende a identificação, autorizado vai direto ITAP, desça até nível de voo 050, quem negar no 014. 050, voo ITAP, 3152, 1014. 197, gente, Serra Kelianque, corrigindo, Serra Kilo Índia, Marte, nível 430 aprovado, é pelo ISC 58, decolagem da pista 17, curva direita, subida... Gole, corrigindo, Dael, subida Dael até Leda, após Leda voa Sagaz, o controle 199.35, transponda 5177. Autorizado, mais 4.30, para a Leda, Dael, Leda, após Sagaz, controle 199. Aquilo Índia, o gotejamento correto, qual o POV? Ok, Quando tiver a informação do POB, chame a torre 186, quando pronto para iniciar táxi, informe o POB, sem aquilo ainda bom voo. Oi Manu, boa noite. Só Léo, trip 5216 para o curso de acionamento, está na 14. O número 2 no setor, aguarde, trip 5216. Aguardando. Sempre, né, Edu? Gente, abre aí, direto. Tem que ser. É 310, livre pouso na 10, vento no 30 graus, como 2 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 63 no 0 no 0 no 4. Alfa 3662, Alfa. Dois chamantes da Juliette para ingresso para Tio, não? Chamarando da Juliette, na 3662. Fala, o trip 52 no meio, poderia ser o push, tem que interferir com o gol? O gol está prestes a iniciar o táxi, assim que ele passar a sua retaguarda, está autorizado a iniciar o push. Salvador, boa noite, o papapá. Yuri, somente chama para o táxi. Tá 3603, ali mantendo no zero. Ali mantendo no zero, tá 3603. 3662, continue o táxi na velocidade que está mantendo até o portão 8, então 3662. Para o 8, 3662, já. 1 decimal 9. Direte a 219, obrigado, 6390. Solo Gol Romeo 13, está com 111 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, aterrando Campinas para o táxi. Comendo 3, observará depois da TAM, ingressando no portão 8 e mais alguns instantes, após iniciar o táxi, informa através do portão 5 para prosseguir. Gente, observando a TAM, portão 8, indo ao portão 5, informa o gol número 3. Salve Salvador, bom dia, Oxené, boa noite, Oxené 6310, livrou na sua escuta. 6310, boa noite, táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso. Alfa informa antes da Julie para ingresso, 6310. Bonito, vou ter que mandar. Bonito, né? Ainda bem que eu também vi. Valeu, Edu. Solo Salvador, tá 3561 no 102. 3561 no Brasília, um minuto cópia, prepare gole e transição fito. A gente preparando gole. Manda 3325, obrigado, boa noite. Boa. Tan 3152, gesta para 2000 pés, que é negar no 014. Autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado no localizador. Ok, no 014, desce 2000, autorizado X-Way, chama estabilizado. Vai fazer um pequeno desvio à direita aqui para levar uma formação à frente, 3152. Livre desvio, 3152. Livre desvio, 3152. Ponte espera 186, obrigado, bom trabalho. Descente, altímetro no 0 no 4, livre táxi, chame para o ingresso. No 4, bom voo. Descente via Indy Alpha, no ponto espera 38.000, no 3 graus. No 9, decimal 3, sim.